coração, mãos. Cérebro, coração, mãos. Temos que internalizá-lo emocionalmente e ele nos transformar o dia a dia, as atitudes também, porque se ficar só na leitura, não teremos feito nada. Então, nós, através dessa proposta de examinarmos tudo, retermos o que for bom, conhecemos várias técnicas não espíritas de autoconhecimento que gostaríamos de compartilhar com os senhores. Uma das melhores que nós conhecemos é a psicoterapia, que já mencionamos, muito importante para a nossa felicidade. Quem tiver condições, ou mesmo às vezes no trabalho, algumas repartições oferecem esse serviço de psicologia gratuitamente aos seus servidores, nós vamos nos ajudar. Outro conselho que nós faríamos seria o estudo do Evangelho em grupos, o confessai-vos uns aos outros, que nos convidava o apóstolo Paulo. Pequenos grupos, como queria Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos fala que prefere, em vez de uma grande assembleia de 200, 300 pessoas, ao contrário, seria muito mais útil pequenos grupos de 15, 20, porque ali nós teríamos muito mais fraternidade, nós teríamos muito mais possibilidade de criarmos vínculos, podemos acrescentar, fortalecer a permanência da pessoa na casa espírita, que muitos adentram. Existem pesquisas dizendo que de cada 4 pessoas que entram na casa espírita, apenas uma permanece. Porque nós ficamos assim, sem compartilhar, sem interagirmos. Então há, em alguns estados do Brasil, sob o nome de atendimento espiritual, tratamento espiritual, sob o nome de evangelioterapia, terapia do evangelho, e aqui na Federação Espírita do Distrito Federal estamos implantando, baseado nesse livro, roteiro sistematizado do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, agora editado pela Boa Nova de Catanduva, nós estamos fazendo pequenos grupos de estudo do Evangelho e ajudando as pessoas a se confessarem, se ajudarem, uma verdadeira psicoterapia, entre aspas, que é um termo psicológico, nós não nos avoramos de fazer um tratamento psicoterapêutico, mas sim de ajudarmos a pessoa através do Evangelho, da reforma íntima, do passe, da água frutificada e da assistência da reunião mediúnica de desobsessão, nós tratarmos os principais problemas de depressão, de obsessão espiritual. Os relacionamentos afetivos também, diz-nos o Espírito Guia, através da médium Eva Perracos, não espírita, citada por Divaldo Pereira Franco no seminário Perdão e Auto-Perdão, Divaldo responde número 2, essa médium austríaca, hoje no Mundo Maior, canalizou 257 palestras que já deram origem em vários livros mediunicamente e que são tratados de autoconhecimento em profundidade. Eu não conheço nada mais profundo do que o trabalho de Eva Perracos. O livro Criando União, o livro O Caminho da Autotransformação, que é o Pathwork de Eva Perracos, estudos em grupo, vivências emocionais e não somente intelectuais, daí a importância dos estudos em grupo. O livro Não Temas o Mal, entrega ao Deus interior, A Alma Sem Defesas, o mais recente de todos, não de Eva Perracos, de Susan Andrews, uma de suas seguidoras. A Fundação Perfor, que existe quase no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, convidaria também os senhores a conhecer esse trabalho. E o Espírito Guia nos diz que através dos relacionamentos afetivos, na palestra sobre casamento, nós mencionamos isso também, que se a vida é uma escola, os relacionamentos afetivos são uma universidade, a faculdade onde iremos aprender muito, porque o nosso cônjuge, o nosso namorado, o nosso companheiro, esposa, vai mostrar muitos aspectos da nossa sombra que nós não enxergamos, mas eles nos revelam com muita clareza. E por isso a gente às vezes se indigna, não aceita as críticas do nosso cônjuge, porque são verdadeiras. O remédio só arde na ferida, no tecido são, ele não provoca dor. Nós diríamos também que o Espírito Guia nos fala que nós não sabemos amar ainda. Nós confundimos o amor com submissão, por medo, por omissão. Ele nos diz também que outra característica divina seria o poder, além do amor. E nós confundimos o poder com a agressividade, com a arrogância, porque ainda somos espíritos em evolução. Diz que outra característica dos espíritos superiores é a serenidade. E nós confundimos a serenidade com a omissão, com a covardia. Quando Cristo sempre foi corajoso, destemido, curava diversos